nós trouxemos o que queremos no curso, aqui passado de morte, de carvão, de taxa de juros, de espaço, de taxa de juros, de dados.